Panorama Agrícola para 4 de outubro de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é segunda-feira, 4 de outubro, noite de lua minguante. Nos trabalhos técnicos do programa de hoje está o Márcio Peixe. O ditado desta segunda é: seja vagaroso no falar, mas rápido no ouvir. Na dica do Panorama Agrícola de hoje, água melhora a sua respiração. Noticiário: mais verbas para o Fundo Garantia Safra. Produção integrada de bananas. Começa hoje curso em Itajaí. Milho variedade, é hora de plantar. No mercado agrícola, alho, safra promete, produção e preço em alta. E hoje tem também Espaço da Mulher. Simone Barrin conversa sobre direitos humanos. Você está acompanhando o Panorama Agrícola. Para participar do programa, telefone 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Beba água mesmo sem sentir sede e sempre ofereça às crianças. A água serve para hidratar nosso corpo. Pessoas com problemas respiratórios respondem melhor ao tratamento com o organismo hidratado. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Muito se ouve falar em direitos humanos, mas você sabe o que é? Direitos humanos é o conjunto mínimo de direitos necessários para assegurar a vida digna de uma pessoa. Entre os direitos está o direito da vida, da liberdade, da igualdade, da educação, saúde, moradia, privacidade, informação e alimentação adequada, entre outros. Esses direitos são de todos, não importa a nacionalidade, credo, etnia ou opinião política. E são indivisíveis, ou seja, não é possível proteger um direito e vulnerar outro. Eles se interrelacionam. Esses direitos precisam ser reconhecidos pelo Estado para que as pessoas vivam com dignidade. Precisam ser respeitados e é fundamental que a sociedade os reconheça por meio de seus representantes, que devem estabelecer políticas que os concretizem. Vem aí as informações do mercado agrícola. O mercado agrícola de hoje vai a Curitibanos conversar com o engenheiro agrônomo Marco Lucini a respeito da cultura do alho, as lavouras em desenvolvimento. Como está o alho, a cultura do alho para esta safra, Lucini? Olha, as lavouras de alho estão em excelente estado. Tivemos esse ano um inverno frio e seco. Como o alho é uma hortaliça, todos os nossos produtores têm irrigação. Então, a perspectiva é de uma excelente safra, coisa que há muitos anos não estava ocorrendo em Santa Catarina. E já dá para se ter uma perspectiva de preço, Lucini? Dá para se ter uma perspectiva de preço, porque o chinês, que domina o mercado brasileiro, aumentou em muito o preço lá na China. Para vocês terem uma ideia, um ano e meio atrás, a China vendia alho na China, 3, 4 dólares a caixa de 10 quilos. Hoje ela está vendendo a 24 dólares essa mesma caixa. Então, como ela domina o mercado, puxou o preço para cima e de carona o alho de Santa Catarina vai junto, né? Qual é a área plantada em Santa Catarina atualmente? Olha, nós estamos plantando 1.500 hectares em Santa Catarina. E a colheita começa? Nós vamos começar a colher alho dia 20 de novembro e vai até a véspera do Natal. Já a partir de final de dezembro, já vamos ter alho catarinense no mercado nacional. Quantas famílias aí na região de Curitibanos trabalham exclusivamente com alho? O alho viabiliza 800 pequenas propriedades na nossa região. Praticamente a pequena propriedade quem produz, uma área média de 2 hectares cada produtor, utilizando a mão de obra familiar. Então dá para se dizer que a safra do alho este ano será boa para o produtor catarinense? Com certeza, sem sombra de dúvida, vai ser uma excelente safra, tanto de produção como de preço, né? Então, dessa forma, com certeza, Santa Catarina em pouco tempo vai retomar a parte do mercado que hoje é o alho chinês que abastece. Marco Lucini, da Ipagre, em Curitibanos. O alho produzido aí na região de Curitibanos, qual é o mercado consumidor dele? Olha, o principal centro distribuidor de alho hoje é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? É para esses lugares que o alho de Santa Catarina é comercializado. Perfeito. Agradecemos então a entrevista aqui no Mercado Agrícola, dentro do Panorama Agrícola, de Marco Lucini, da Ipagre, em Curitibanos. Obrigado pelas suas informações. É hora das notícias. O governo federal autorizou, por meio de medida provisória, a abertura de crédito extraordinário no valor de R$ 210 milhões de reais para o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O dinheiro será destinado ao Fundo Garantia Safra, para famílias de agricultores que perderam suas safras por motivo de estiagem ou excesso de chuvas. Comercialização de sementes de milho variedade da FETAESC Safra 2010. A FETAESC tem à disposição para a comercialização 25 mil sacas de sementes de milho variedade. Milhos do tipo Catarina, apropriado para a produção de grãos, e Fortuna, excelente para silagem e também serve para o aproveitamento de grãos. Essas variedades foram desenvolvidas pela Epagre e representam maior renda para o agricultor dentro do Prodemilho, o programa de sementes de milho variedade para a propriedade rural. O diferencial das sementes de milho variedade da FETAESC em relação ao híbrido é o seu preço acessível, R$ 42,00 a saca de 10 quilos. Isso significa redução dos custos de produção, maior renda e ganhos na sustentabilidade da propriedade familiar. O agricultor interessado na semente de milho variedade FETAESC deve fazer seu pedido no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e os sindicatos fazer a reserva na Federação dos Trabalhadores na Agricultura, pelo telefone 48-3246-8011. O Centro de Treinamento de Itajaí, a Estação Experimental de Itajaí, por meio do projeto Fruticultura Banana, está confirmando a realização do curso sobre produção integrada de banana, que começa hoje e vai até quinta-feira, a partir das 9h30 da manhã. O CETREI fica na rodovia Antônio Raia, o quilômetro 6, a rodovia que liga Itajaí a Brusque. Você pode ainda participar do curso ao telefonar 47-3341-5237 ou 47-3341-5235. O curso sobre produção integrada de banana para técnicos na Estação Experimental de Itajaí terá como conteúdo cultivares de bananeira, nutrição e adubação, tratos culturais, pragas da bananeira, manejo e cobertura do solo e também uma tarde de campo em Luiz Alves sobre associativismo e pré-aviso para o controle da cigatoca. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Assinado em Brasília na última quinta-feira, o Santa Catarina Rural Microbacias 3, quem fala sobre o projeto que promove cooperação para o desenvolvimento e a competitividade do meio rural, é o secretário de Agricultura, Enori Barbieri. E agora, então, esse novo projeto que vai injetar 60 milhões de reais por ano no campo de Santa Catarina, de uma forma onde os agricultores familiares, da forma de associativismo, poderão obter recursos do governo do estado desse projeto para incrementar e fazer com que seus produtos agrícolas, através da agregação de valores em pequenas indústrias ou agroindústrias, possam dar aos produtores catarinenses agregação de valores para uma melhor renda. Esse é o secretário da Agricultura, Enori Barbieri, e entrevista ao Serviço de Rádio do Governo do Estado. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.